Porque o microfone, eu sempre tenho uma grande atração pro microfone. Muito bem. Eu sempre também tive uma grande atração pro microfone. Max Tab está aqui com vocês pro próximo bloco. Max Tab, que sou eu. BGzinho bacana esse, hein? Sem seis. Bom, neste próximo bloco tem o Forest Movement. Tem a Nelly. Opa, tá alto. Vamos de novo. Neste próximo bloco tem o Far East Movement. Tem a Nelly Furtado. E pra começar, a Mia. Eu falo Mia, mas acho que é M-I-A. Essa é a Mia, pode ser. Com Warriors, que leva samples de T-Mobile. Assim me gusta a Mia, que a gente toca muito no 6 Mix. Até já. Gangsters, bangers, we're putting them in a trance. Put them in a trance. We're putting them in a trance. Gangsters, bangers, we're putting them in a trance. Put them in a trance. Let's walk for a minute. This girl is girl, whatever you are, I'm all alone. Chivalry is dead, but you're still kinda cute. Hey, I can't keep my mind off you. Where you at? Do you mind if I come through? I'm out of this world, come with me to my planet. Get you on my level, do you think that you could handle it? They call me Thomas, last name Crown. Recognize gang, I'ma lay mine down. I'm a big girl, I can handle myself. But if I get lonely, I'ma need your help. Pay attention to me, I don't talk for my health. I want you on my team. So does everybody else. Baby, we can keep it on the low. Let your guards down, ain't nobody got it no more. If you were the girl, I know a place we can go. What kind of girl do you take me for? Something that you don't like. Is it the truth or are you talking trash? The game MVP like Steve Nash. Está na Rádio Sense. Open bottles in the ice, like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzard, sipping scissor. In my ride, like 3-6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Getting wild, get them bottles poppin'. We get that drippin', that drop out. Now give me two more bottles, cause you know it don't stop. Hell yeah, drink it up, drink it up. Sober girls around me, they be actin' like they drunk. They be actin' like they drunk, actin' like they drunk. With sober girls around me, they be actin' like they drunk. Bottles in the I'ma make it fit. Girl, I keep it gangsters. Popping bottles at the crib. This is how we live. Every single night. Take that bottle to the head and let me see you fly. Like a G6. heads up. Make you put your hands up. Put your hands up. It's that 808 bump. Make you put your hands up. Make you put your hands up. Put your hands up. Três produções muito boas. Essas duas últimas muito impecáveis, né? Muito bem feitas. O som do Forest Movement, featuring Decatrax. Eu conto com esse cara quase sempre quando eu ando. Sempre que eu entro com ele, eu vou de metrô também, eu encontro com ele. É uma figurinha bem popular aqui. É, eu sempre... Ai, sorry, foi mal. Eu não existi, eu não tenho autoridade pra nomes. É, foi o Forest Mover com o Deck. Catrax, que é de 2010, essa música, produção impecável do Forest Movement, né? Muito bacana. Like a G6, eu nunca soube muito bem o que quer dizer Like a G6, se você souber, fala pra mim, porque eu não manjo não. Like a G6, o que será que é como ser um G6? Ah, sei lá. Antes teve produção impecável, eu gosto muito do Timbaland, gosto muito da Nelly Furtado. Muito boa cantora, uma camaleoa, né? Tá sempre mudando, sempre se renovando. E o Timbaland é um dos melhores produtores que há no mundo, né? Porque é muito bom, as produções dele também são impecáveis. É, a gente tocou dela o Promiscuous, que adora essa música. E a primeira, a M.I.A. ou a Mia, como o pessoal tá mais acostumado aqui no Brasil, com uma música que leva os samples da outra que a gente toca bastante aqui no Sense Mix, o T-Mobile espanhol com Assim Me Gusta. A Mia pegou essa música e fez meio que uma versão dela, né? Mas os samples mesmo de Assim Me Gusta a mim na música Warriors, que é do álbum Matange de 2013. Curtiu? Compartilha lá nas mídias sociais, @SigaSense, Facebook, Twitter, Instagram, tem também no Mixcloud, tudo @SigaSense, ou no Telegram também, @SigaSense, tem o canal e tem o grupo lá no Telegram, solicita lá pelo canal que a gente te põe no grupo também, tá ok? E claro, Sense Chat lá no www.sensecast.org, símbolo do jogo da velha chat, ou então vai lá no site, desce um pouquinho, você participa ao vivo com quem estiver aqui no estúdio, mesmo que às vezes o programa seja gravado, né, mas você participa ao vivaço aqui, interage com quem tá por aqui, tá ok? Até já!